andrecedesmoral.com.br. O rei do batidão 2021. Sucesso, meu parceiro Jeff Costa. Alô, Dani. O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção. Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o pepecão. O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção. Eu vou te patrocinar, mas tem que dar o pepecão. Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. E é? Lá no camarote gol do eu tô frango. Bebendo à vontade. Traz a cientista do som. Evolução. Traz a maquininha que hoje eu passo xerecagem. E ela quer se envolver, tá querendo perigo. Vai sentar pros maloca, vai quicar pros bandido. Tá loucona de lança, tá loucona de bala. Curtindo o paredão, ela só pede gilba. Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado. Eu tô louco, gosta crazy. Quem gosta de você é Siqueira. Meu parceiro Anderson Potiguar Capas. Agora João Pessoa. Os amigos que cantam pros aliados. O quê? Tu tá cachorro. Paredão Zé Motos. Nós tá malvado. Carreta LL. Tu tá cachorro. Nós tá malvado. Meu parceiro Júnior, JR Muto Marcas. Galeguinho Motos. Tu tá cachorro. O quê? Nós tá malvado. Tu tá cachorro. Crazy Style. Nós tá malvado. Gordinho do Fumê. Tamo junto, tamo junto. Montana do Frete. Ai. E aí, galado? Chama. É pressão, papai. O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção. Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o pepecão. O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção. Nós vai te patrocinar, mas tem que rolar o pepecão. Traz a maquininha que hoje eu passo xerecar. O xerecar. Traz a maquininha que hoje eu passo xerecar. Traz a maquininha que hoje eu passo xerecar. E ela quer se envolver, tá querendo o perigo. Vai sentar pros malacos ou vai sentar pros bandidos. Tá loucona de lança, tá loucona de bala. E curtindo o paredão, ela só pede gilbala. Japa Mil Grau. Tu tá cachorro. Nós tá malvado. Tu tá cachorro. Nós tá malvado. Tô sentando com os amigos. Tô cheio da mídia. Aliado. O maior comedor de xerecardi. Tu tá cachorro. Tu tá malvado. Paredão arranca a terra. Paredão pai e filho. Batidão ao vivo. André Cedês, o mural de Ibicoara.